Eu começo hoje uma série de ministrações que serão colocadas para a igreja durante todo o ano, acerca de um trilho de ensinos que Deus tem para nós no decorrer de uma estação de um ano. E uma palavra que o Senhor me trouxe com clareza foi: comece falando sobre identidade e propósito. Qual é a sua identidade? Não tenha dúvida de que nós estamos vivendo um tempo de identidades equivocadas. A maior prova disso é um assunto até muito polêmico, mas diz respeito ao assunto, à questão de gênero. Uma pessoa nasceu homem, mas porque tem sua identidade de alguma forma afetada e começa a caminhar debaixo de muitos dardos emocionais, espirituais e inclusive físicos, e ela passa às vezes uma vida inteira sem muita definição da sua identidade sexual. É talvez a expressão mais intensa de uma sociedade como nunca confusa no que diz respeito à identidade. Mas não só no aspecto sexual, como também no aspecto emocional. As pessoas estão tomadas de remédios, de terapias, de dependências, de feridas, de choros, lamentos, mágoas, porque ainda não entenderam a sua identidade, e na confusão da identidade vão se ferindo e não conseguem caminhar bem nessa vida. Outros, nem é tanto a confusão de identidade, mas a ausência de uma identidade. E você pode pegar qualquer filme de Hollywood, assim como você pode pegar qualquer consultório de psicologia, e você vai encontrar em todos os casos, do filme ou da história de vida, fundamentos com problemas de identidade. Um bom filme de Hollywood não é um bom filme se não tiver um personagem que está em conflito. E 100% das vezes, quanto melhor o filme, mais você vai ver isso. Um conflito de identidade. Até os super-heróis lutam seus conflitos de identidade. Nos dias que nós estamos vivendo, a questão da identidade atinge também a vida profissional, mais do que outras épocas. Eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, porque eu dediquei a minha vida toda ao táxi, agora eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, porque eu sonhava com ser tal profissão, mas agora eu estou vendo que a tal profissão está em baixa, porque a internet fez isso, agora é assim, o aplicativo resolve aquilo outro. Então, a gente está vendo a dificuldade de identidade. E aí nós, nesta área, também nos aproximamos com muita visibilidade da questão de propósito. Qual o propósito da minha vida? Então o Senhor está nos dizendo nessa manhã: você quer começar bem? Você quer trilhar esse ano? Comece agora sua caminhada de estudos, escolas. Alguns estão retornando das férias. Comece sua caminhada profissional nesse ano. Comece suas rotinas desse ano. Comece bem, comece definindo quem você é e qual o propósito da sua vida. Se nós nos encontramos debaixo destas verdades, o caminho se aplana, as portas se abrem, porque quem está cuidando disso é o Senhor. Mas se nós não temos definição sobre nossa identidade e sobre nosso propósito, o Senhor continua pronto a nos guiar, mas nós, cegados pela confusão ou pela ausência de identidade, pela ausência de propósito, nós vamos nos ocupando de tantas coisas que vão nos impedindo de encontrar o caminho do Senhor. Os sociólogos dizem que existem identidades que vão, em mutação, sendo alteradas. Então, a identidade de mãe, na verdade, ela foi adicionada. Uma mulher que agora se casou e nunca nem imaginou que ia ter filhos, ela vai absorvendo uma nova identidade. Aos poucos ela vai absorvendo. Algumas, os meninos estão já adultos, já é vovó, e ela ainda não entendeu direito a sua identidade de mãe, que acaba também envolvendo muito mais o papel de mãe. Outras recebem imediato, vão aprendendo, vão descobrindo, não tem medo, vão perguntando, vão sendo ajudadas e vão crescendo e se tornam mesmo mães. Não só biologicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, na logística da casa, do lar, elas são mães, identidade de mãe. Poderíamos falar de uma forma assim ilimitada das questões da identidade de pai, porque elas afetam com muito mais clareza questões que dizem respeito aos atributos de Deus, Pai. Daí você vê grandes problemas familiares por conta de pais. E muitos filhos que não têm um relacionamento correto com Deus, não têm um relacionamento com Deus, porque estragaram o relacionamento com pai. Deus não é pai para ele. A necessidade de nós, nesse tempo, definirmos identidade e propósito, ela está em cada um de nós. E embora ela inclua as mudanças de identidade, ou as identidades paralelas que vamos absorvendo no decorrer do ano, um bom exemplo simples, no decorrer da vida, um bom exemplo simples é alguém que agora, depois de ser pai, vai se tornar avô. Alguém que a vida inteira trabalhou numa determinada área e está mudando de área, as suas características de identidade vão sendo alteradas ou vão sendo aumentadas, adicionadas, não importa quais os desafios, eu e você precisamos ter muita definição na identidade que Deus nos deu. Os nossos propósitos podem mudar em várias áreas da vida. Um advogado hoje, ele precisa se renovar, ele precisa, assim como todas as outras profissões, para ele conseguir trabalhar com a linguagem e o ambiente, as ferramentas e as possibilidades desse tempo moderno. Então, é possível que na sua identidade de advogado, ele acabe também tendo grandes alterações, mas como advogado, qualquer outra profissão e qualquer outra pessoa, eu e você precisamos ter muito bem definidos a identidade que temos em Cristo Jesus. O propósito que temos na vida profissional, na vida familiar e, acima de tudo, no reino de Cristo. Isso já seria o suficiente. Eu poderia parar aqui e nós irmos embora hoje buscando individualmente, Senhor, eu quero focar em ter do Senhor consolidado minha identidade em Cristo e o meu propósito em Cristo. Acontece que a gente, amanhã, ou talvez hoje ainda, já vai estar tão envolvido em tantas correrias, que é possível que domingo que vem você não se lembre. Quem foi que o pastor pregou domingo passado? Gente, eu estava lá, foi boa a palavra, gostei, boa a palavra. Foi legal, eu até esqueci. Mas não lembre. É possível que não se lembre. E para que eu e você decidamos passar uma semana mergulhando numa palavra que o Espírito Santo nos deu para crescimento nessa manhã, é importante que a gente foque alguns versículos. Esse primeiro versículo que eu quero ler, ele foi ministrado pelo Mateus. O Mateus ministrou o ano passado aqui sobre identidade. E ele mesmo ensinou sobre muitos se definem pela identidade errada. E muitos nem têm identidade. Então ele leu Colossenses 1,16. porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. A natureza foi criada por ele e para ele. Os céus, a terra, os mares foram criados por ele e para ele. Os animais foram criados por ele e para ele. Eu e você fomos criados por ele e para ele. Acabou. Eu fui criado para Deus. Eu não faço o que eu quero com o meu corpo, o que eu acho que tenho direito com o meu corpo, porque eu fui criado para Deus. Eu não tomo as decisões que a minha alma pede, eu não chuto o balde, eu não grito, eu não saio de qualquer jeito, eu não vou para o rumo que eu tenho vontade, porque eu fui criado para Deus. Diga comigo, eu fui criado para Deus. Você repetiu o que eu pedi, agora você declare com o seu tom. Nós fomos criados para Deus. A palavra do Senhor nos diz que Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Você pode ser ateu, você pode ser da religião A, B ou C, mas nada disso afeta, muda a verdade de que você foi criado por Deus e você foi criado para Deus. E você só subsiste por causa de Deus. Ele é a fonte. Se você quer entender mesmo Deus, deixe de lado um pouco os conceitos religiosos e comece a mirar e a conversar, a olhar e a buscar na fonte. Tu és a minha fonte de toda energia, de todo conhecimento, de toda força, de todo sustento. Tu és a minha única fonte. Na verdade, tu és a única fonte. Isso nos ajuda, segundo a ministração do Mateus, a entender que quando começamos a conhecer a identidade de Deus, nós começamos a entender a nossa identidade. Está escrito em Atos 17. Atos capítulo 17, verso 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Para que, volte lá comigo no início do primeiro versículo, de um só fez toda a geração de homens. De um só sangue fez toda a geração dos homens. De um só, quem? Deus. Alguém poderia dizer, Jesus, ele é o primogênito, ele é o primeiro, ele foi criado antes da fundação dos séculos, como filho de Deus, ele é o primeiro, e ele nos fez semelhantes a ele, de um só ele fez toda a geração dos homens. E agora o finalzinho, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem, desculpem, de um só sangue fez toda a geração dos homens, para que buscassem ao Senhor. De um só fez toda a geração dos homens, para que buscassem ao Senhor. A única explicação para todas as religiões e todas as heresias que existem na terra, todas as seitas e todas as manias, todas as tendências, todas as ideologias, até mesmo a que nega Deus, a única explicação é: eu e você fomos criados por Deus, fomos criados para Ele, e a nossa natureza busca a Deus. Quem está em trevas, quem não tem luz, quem não tem o caminho é Jesus, acaba encontrando, porque o maligno é astuto, algum caminho errado, e vai encontrar um Deus, que seja o sexo, que seja o dinheiro, que seja carro, que seja poder, mas vai encontrar um Deus, porque a nossa natureza clama por voltar a Deus, porque todos nós, na nossa identidade, podemos crer. Eu fui criado por Deus, eu fui criado para Deus, e Ele me formou de tal forma que eu o busque. Isso vai nos ajudando a construir nossa identidade. Na hora que alguém olhar para você e falar assim, você é feia, seu cabelo é feio, você diz, mas eu fui criada por Deus, eu fui criada para Ele, eu fui criada para servi-lo, eu fui criada para buscá-lo, Ele abriu o caminho é Jesus, eu tenho acesso a Ele, e quando eu deixar essa terra, sabe para onde eu vou? Viver eternamente com Ele. Eu estou muito segura de quem eu sou, ainda que você ache meu cabelo feio. E você pode colocar no lugar de cabelo feio qualquer outro complexo, qualquer outro dardo, qualquer outra ofensa. Decida essa semana começar a exercitar a sua identidade. Eu estou chateado, eu estou chateada, eu estou impaciente, eu estou sem saber, eu não tenho acesso, eu não consigo, eu estou sentindo coisa nenhuma. Eu vou pôr em prática aquilo que eu aprendi sobre identidade. Eu fui criado por Ele, eu fui criado para Ele, e Ele fez com que eu nessa terra vivesse para o buscar. Comece você mesmo a exercitar isso. Esse ensino do Mateus tem muito mais profundidade do que esse pequeno pedaço que eu estou expondo. E ele já está disponível lá embaixo na página onde essa ministração está. Já tem um link lá para essa mensagem, você ouvir novamente, ou se você ainda não ouviu essa palavra. E o Mateus traz alguns elementos sobre a sociedade de hoje que são impressionantes, de eu e você estarmos atentos, alertas. Sobre identidade e propósito. 1 João capítulo 3, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Diga comigo, a mim mesmo me purifico. Diga com fé, diga firme, a mim mesmo me purifico quando creio que fui criado por Ele. Olha o que João está dizendo, a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança. Qual esperança? Sou filho de Deus. Você não vai ter dúvida, quando você ouvir no dito popular, no senso público, ao redor lá, qualquer pessoa dizendo assim, todo mundo é filho de Deus, filho de Deus, todo mundo. Você vai saber que essa é uma expressão popular, mas você vai saber quando você disser, eu sou filho de Deus. Conforme diz Paulo, eu fui transportado do império das trevas, agora novo nascimento no reino de Cristo. Esse exercício só você pode fazer quando o inimigo lançar um dardo, quando a ofensa vier através de qualquer pessoa, inclusive as que amamos. Você quer saber de uma coisa? Eu sou filho de Deus. E tem mais. João disse que eu me purifico quando eu tenho essa esperança, quando eu creio nisso. Quer saber de uma coisa? Vai te catar. Ninguém vai me ofender, ninguém vai me impedir, ninguém, não é porque eu estou na minha força dizendo assim, vocês vão ver o que eu faço, não, é porque eu sou filho de Deus, porque eu nasci para Ele, por Ele, e tudo que tenho, tudo que sou, é para Ele. Minha identidade inclui de forma inequívoca, eu sou filho de Deus, e se sou filho de Deus, tem um propósito, Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Eu fui chamado para um propósito. Fui chamado por Ele, para um ministério. E não tem jeito, ninguém faz força para uma árvore dar fruto. Ninguém também consegue fazer força para impedir uma árvore dar fruto. Se ela estiver bem plantada, vai brotar fruto. E que dê muito fruto, porque se o fruto é bom, vai ter muita gente para comer daquele fruto. Não tenha dúvida. Não deixe o inimigo plantar dardos. Não deixe o inimigo plantar ofensas. Saiba quem você é. E saiba que você está aqui para um propósito. Você foi chamado para uma vocação, para um propósito do reino de Deus nessa terra. A sociedade começou a classificar, principalmente no tempo da modernidade, quais são as profissões, quais são as qualificações, quais são as especializações. Agora nós estamos numa bagunça muito grande, ninguém sabe nada direito, mas continua prevalecendo que todo mundo tem que saber o que é, como é. E então com isso classificou-se também qual é o grau de importância de cada ação. Ah, você é lixeiro? Oh, coitado, ele é lixeiro. Você é um físico? Eu sou um físico. Oh! Mas, irmão, para Deus, há um chamado de igual importância. Não importa se você recolhe o lixo ou se você mexe com física quântica. Se você é de Deus, se você tem consciência de ser filho de Deus, você está aqui para um propósito, que é o propósito único de Deus. E você sabe que nós estamos de passagem nessa terra e que você está aqui para servir. Não importa como, você vai servir. E quem vai ser servido por você vai sair abençoado. E no final das contas, o nosso alvo é que todos também saibam que nós subsistimos por Ele. Por Ele, para Ele, e sobre Ele, e por conta dEle, e não importa, tudo é Ele, tudo é Ele. Uma convicção pessoal, isso é que nos torna dignos de um títulozinho que as pessoas dizem, crente. Você é crente? Sou, claro que sou. Por que você é crente? Ah, porque eu passei para a religião dos crentes. Não. Eu sou crente porque eu sei que está escrito na palavra. E eu decidi crer. Está escrito, inclusive, por João, num determinado texto, uma frase que fica lá sozinha, esquecida, que todo aquele que crê se purifica. Eu preciso de ajuda, eu preciso de pessoas, eu preciso de oração, eu preciso dos profissionais. Mas sabe de uma coisa? Eu só vou me reerguer mesmo se aqui dentro brotar uma convicção de quem eu sou e o propósito que eu tenho para Deus nessa terra. A palavra do Senhor nos diz sobre quem nós somos. Há um texto, e eu coloquei esse texto também lá nessa página, você lá ao final da página, onde está esta ministração, você tem lá o texto do Geraldo. O Geraldo Spagno escreveu um texto muito bonito sobre identidade, sobre propósito. E ele começa trazendo a história de algumas pessoas chegaram, os sacerdotes, os religiosos, chegaram para João e dizem assim, quem é você? E o texto vai falando sobre como a expectativa das pessoas a respeito de João eram equivocadas. E como muitas vezes nós vivemos na expectativa de satisfazer o que os outros acham que nós somos, ou o que os outros pensam que nós somos, ou o que os outros gostaríamos que nós fôssemos. E João, com toda simplicidade, traz uma resposta tão simples. Guardadas as proporções, eu poderia dizer assim, João diz assim, eu sou o lixeiro. Eu sou o menor de todos, mas eu sei quem eu sou, mas eu sei que propósito eu tenho. O que eu faço é simples, mas eu faço com todo amor, porque eu fui chamado para isso. Eu sei quem eu sou, eu sei onde eu estou, eu conheço quem me criou, eu conheço Deus a quem eu sirvo, e eu sei que eu fui criado por Ele, para Ele, eu fui criado para que toda a sua glória, o seu poder se manifeste em mim, através de mim. Eu sei quem eu sou o menor de todos, eu não sou o profeta, eu não sou o Elias, eu não sou, eu só sou aquele que veio preparar o caminho para o Cordeiro. E o Geraldo usa uma frase muito interessante, muito bonita. Eu sou aquele que leva as pessoas do deserto para o rio. Por isso, ficou chamado João o Batista. Nessa terra eu decido, nesse ano eu decido, ser aquela pessoa que leva as pessoas do deserto para serem batizadas. eu decido ser a pessoa que é o mais simples de todos. É o porteiro, é a profissão menos priorizada, não importa. Eu decido ser aquele que sabe a identidade que tem e o propósito que tem nessa terra. Fecha os teus olhos. Qual o propósito da sua vida? Para que você existe? Eu não quero viver esse ano, Senhor, com confusão, inseguro, indefinido, tentando alguma coisa. Eu não quero viver também cabeça dura, insistindo em alguma coisa que não diz respeito a mim. Eu quero dar passos de fé. A definição profissional, ela é secundária. Talvez esteja lá no quarto nível de importância, quinto nível de importância. A minha definição prioritária é viver de acordo com o chamado que tenho de filho de Deus, servo do Deus Altíssimo, herdeiro do reino de Deus, andando por essa terra, não importa que rua, que empresa, que casa, não importa que família, que casamento, não importa com quais dardos o inimigo me cerca, não importa, andando nessa forma, nessa terra, da forma digna pela qual eu fui chamado, convicto, eu sou filho de Deus, fui chamado para uma santa vocação, eu fui chamado para servir, eu fui chamado para semear, eu fui chamado para ser luz, para ser sal, eu fui chamado, não importa se acho bonito, se não acho, não importa se me deram, se não deram, não importa se tenho, se não tenho, não importa nada, não importa a minha história, não importa o que eu sofri, o que eu passei, não importa o que eu gostaria de alcançar, não importa onde eu estou, como estou, eu decido andar esse ano convicto de que eu pertenço a Deus, eu sou filho de Deus, e não só isso, eu tenho um chamado de Deus, eu tenho um alvo, um propósito, meus dons, meus talentos, meus recursos não estão comigo por acaso, Deus tem um projeto, Deus tem um plano, algo impossível aos meus olhos, algo que demanda tantas coisas que eu acho que não tem jeito, mas Deus sabe como, Deus vai me prover, Deus vai me dar a luz, Deus vai me dar caminho, e eu vou andar nesse ano convicto do chamado que tenho, de quem eu sou, da minha identidade, do meu propósito, porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, incluindo a mim, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, da igreja, da qual eu sou membro, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Por isso que eu o coloco como prioridade, por isso que eu trago primícias, por isso que eu invoco a ele antes de tudo, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, o que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, que eu vou celebrar mais uma vez hoje, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, quer saber de uma coisa, Satanás, quer saber de uma coisa, maligno, quer saber de uma coisa, minha alma, sempre fraquinha, Deus fez isso, e eu creio nisso, ele pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliou consigo todas as coisas, e a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém, me reconciliou no corpo da sua carne, carne, mediante a sua morte, para apresentar-me perante os santos inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. Eu permaneço na fé, eu decido andar esse ano permanecendo na fé, alicerçado e firme, não me deixando afastar da esperança do Evangelho, que eu tenho ouvido toda a minha vida, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual Paulo se tornou o primeiro ministro. Assim eu creio. Quem eu sou? Eu sou alvo do amor de Deus. O que eu posso? Eu posso entrar na vida eterna. Então eu posso todas as outras coisas naquele que me fortalece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que eu e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu creio no que o nosso irmão Tiago disse: portanto, despojando-me de toda impureza e acúmulos de maldade, eu vou acolher com mansidão a palavra que está implantada em mim, que é poderosa para salvar a minha alma, e eu decididamente me levantar sabendo quem eu sou e para o que eu fui chamado nessa terra. Por isso que Jesus disse: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Senhor, eu renovo minha aliança contigo na mesa da ceia nesta manhã.